Hoje faz 4 meses que eu tô no projeto de anos. Eu nem sei nem como eu lembro o dia. Se eu não foco pra valer no trabalho, eu enlouqueço. Parece que tudo é segredo. Quase todo mundo tem medo de falar sobre o que a gente tá fazendo, então ninguém fala nada. É assim que ela quer. A Moody é brilhante, mas a conexão dela com essa ilha é de sufocar. Minha teoria é que o objetivo é energia renovável através de material orgânico. O que é interessante. Valeria a pena passar por esse isolamento. Mas eu tava passando pela expedição hoje e esbarrei numa das caixas sem querer. Ela caiu e quebrou. E tinha sacos mortuários dentro. Muitos sacos. Eu acho que nunca teve tanta gente assim na ilha. Claro, eu não tenho acesso a tudo, mas vai saber. Eu acho que eu não devia me meter, pensando na volatilidade do meu projeto paralelo. Não quero que os grandões metam o nariz onde não devem. E não, eu ainda não sei pra quem eu trabalho. Não diz no contra-cheque. Pode ser CDC, DOD, um bilionário entediado. Nem ideia. Honestamente, só de pensar nisso, a minha cabeça fica a mil. O que já é uma distração. Chega de enrolação. Eu tenho que focar nos recursos que me trouxeram aqui.